Eti, é o que faltava. Olha, velho. Já é. Já é, meu. Já chegando assim na. Já é rodado. E Navadora. aí, Eti? Firmeza. Firmeza, menino. É nóis. Nossa. Aí na atividade, pá. Na atividade, Edmirim, 2 anos, hein? Graças a Deus. Só dois pingos, né, tio? É. É aquele lance, né? Ritual de passagem. É. Só mais um. É pra vacilão ficar esperto, né, tio? Eu lembro que você falou, enquanto o mundo gira. Fila um roda, tio. Nossa. Não quer mudar, né, não? Estamos aí pra mudança, para papá. Vacilão quer continuar aí. Para dar lá, boiando. Tendo a vida passar, reclamando dos outros, para varar. Ó. Outro melhora, só eu que me pôr do carro, né, velho? E aí, Tempestade, fala aí, como é que foi as suas atividades aí de festa? Viu a mensagem do Exu Tiriri? Só, né, mano? É. Deu trabalho aquilo ali, velho. Por quê? Foda, velho. Montão de grandão cercando, pá, me rodeando em volta pra segurar as ondas, para papá. Mas rolou. Beleza. Muita gente pergunta, Mirim, explica pra gente como é que é esse processo do, por exemplo, o guardião que trabalha comigo incorporar na Mãe Ângela. Muita gente diz, isso é impossível, no entanto, no Espiritismo se incorpora todo tipo de espíritos, basta ter a mediunidade e se predispor àquilo. Explica pra gente um pouco como que é isso. Fosse pasmo, velho. Todo mundo fazia, né, não? Que é? Se fosse fácil. Não é. É. Tem que ter todos uns, como fala aí, se prepara, pá. Existe um lance chamado transporte, né, velho? Se pode transportar os. Como é que se fala? Predou. Também tem as qualidades para transportar, transformar e manifestar as mensagens, né, não? É. É mensagem mais importante, né, tio? Sim. Pode crer. Então, E Mirim. meu grande pecar, velho. Que é? Impossível, grande pecar. É, isso é verdade. Tudo é possível, meu irmão. É, até Mirim tá aí. Nas paradas é possível, não? É. É, sim. Nossa. Mas isso aí, Mirim. Estamos festejando hoje, graças a Deus, 2 anos de dedicação, trabalho, com muito carinho e amor aí, junto com os espíritos, né? Levando a palavra de vocês pro coração das pessoas. Olha a zoeira também, né, tio? É. Zoeira. Estamos aí nas atividades, mais mirim rolando, pá. Chegando junto. Mostrando qual é. Ele não tá aqui pra ensinar, né, tio? Tá pra zoar, pra levar pra frente. Ou anda, conta pro quem que não vai. Mas fala pra gente, hein? Fala pra gente os bordões assim que o pessoal mais pegou das falas que você trouxe no diálogo pra gente. Que mais pegou? Levantou as meninas, meu irmão. Como é que é? Como é que é essa aí? Até o Kiko levantou. Aí a menina, não. Qual mais? Qual mais? Não é pro que se cheiro, quer viver de perfume, velho. Tá certo. O outro eu lembro, espelho, espelho meu. Quem é mais hipócrita que eu? Aí a terapia do vacilão. É. A outra é assim, fica em cima do muro, leva as quadradas na cabeça. Papapá. Foi. E se Nossa. caiu, fica quieto, espera pegar as forças de novo, pá. Levanta no seu tempo. Mas já levanta com as quadradas na mão. Uma da ação, outra da decisão e vai. É. Pode crer. Quem fica parado aí, pá, morgando na vida, apontando dedinho, né? Que adianta apontar o dedo e não dar a mão, né, velho? É. Aí Mirim tem que chegar, dar lá aquela prensada boa, pra ver se muda, né, tio? Ô Mirim, você tentou juntar o meia-noite uma vez. Ele que me juntou, né, não? Nada, o cara vive me juntando, meu irmão, qual é? Ô menino, passa uma mensagem aí sua para todo mundo que ouve, que acompanha, que gosta dos diálogos e gosta do que as entidades falam. Não é só a questão de gostar, né, não? Pra cada um tem um recadinho especial e pra aqueles que tá cercando eles também, né, não? Leva pra frente a mensagem, se ela é boa. Porque tem muitos ouvidos. Precisamos ouvir, né, não? Só que só ouvir nem muda nada, nem vai rolar, né, tio? É, Ouve realmente. aí, pá, vê aí o que dá pra já mudar, melhorar, ficar no melhor, né, não? É. Eu tenho os pais, né, tio? É. É o quê? Os pais. Ah, é, Pai, fala aí. pá. O pai, meia-noite, para, papá. Pai Ventania, meia-noite. Sorte. Mas a palavra pai tem um significado todo especial para você. É o principal agente de integração, né, não, tio? Oh. Aí Já sim, hein? falei, vou repetir. Corpo astral é uma coisa, como que vocês falam, a conquista de vocês. Mirim ainda está conquistando essa parada. Aí tem que ter um pai, né? Um agente principal da integração da coisa para papá. Por isso que faz as mudanças para. Ah, Merícia tá assim com uma voz de demônio pra caralho. Tem lá a culpa do meia-noite ter voz de demônio. É. O cara tá doando a energia dele pra eu, né? Ah, Abarrolando. faz sentido. Mas é, o serviço, estamos aí, não. É, sim. Aí, quando eu pego as coisas do outro pai, do Ventania, que é mais macio, para papá, rola umas diferenças, né, tio? É. Fica mais macio também. Eu gostei. Um que doa de si, tio. Hã? Cada um doa de si próprio. A força astral que já tem, né, não? É. Queria Eu gostei quando você falou assim, os recadinhos estão chegando para as pessoas que estão ouvindo e para aqueles que estão em volta deles. esmorgado. Morgado? Fica tudo morgado em cima deles para manter ali na situação. Ah, tá ruim mesmo, velho. Tá ruim, até morri disso. Aí começa um ouvir, o outro também já ouve, pá. A força, né, começa a se mover. E muita mudança vai acontecendo, não, tio. É o tal do esclarecimento. Tem uns que ficam esperando só consolação, para papá. Coitadinho, ele não fez nada não, ele não tem culpa de nada, pá. Vamos dar a mão para ele. Aí não tem isso. Não tem castigo, velho. Tem consequência, não. Tá aí rolando as consequências, o cara não quer mudar. Porque não tem esclarecimento, velho. O esclarecimento vai chegando. Os morgados começam a se mover. E aí as coisas começam a modificar, né, não? Tanto do lado daí quanto do lado de cá. É assim que é. Só é. Tá certo, então. E como é que foram os seus últimos trabalhos com o senhor Tiriri? Pena aí, umas paradas da segurança, né, não, tio? Tem hora que vem umas ondas fodidas pra cima. Daí ele manda a gente segurar a onda e fazer aquela cortina de fumaça, pá, pra onda passar e nem chegar ninguém. Tudo tem a hora, tudo tem o lugar. Que é da lei, é lei. Se não tá na sua vibração, pode crer que tem muita proteção, velho. Não adianta mandar nada pra cima de quem não fez nada, velho. Pode fazer os risquinhos que quiser. Pode soprar os carvão que quiser. A lei é a lei. No máximo que pega é só os respingos, velho. Porque o paredão que os grandão faz e nós também segura a onda todinha. Porque o trampo é bom, o patrão é ótimo. E salário melhor ainda. Aqui ninguém fica parado. Aqui é trampo constante. E não tem nenhum inocente que leva a bordoada. Quanto mais inocente, mais protegido é. Pode crer. Protegido pela vibração que carrega, que atrai as proteções que a gente pode dar. Ninguém tem que ter medo da vida, tio. E nem da morte. Medo é o pior conselheiro que alguém possa ter. Papo reto. Tá no seu melhor, meu irmão. Tá a vibração alta, velho. Tem que ter medo de nada. Baixou ela. Começou a apontar dedinho, pá, comparar. Já começou a baixar, vai se ferrar todinho. Pode crer. O sol não se compara com a lua, tio. São grandeza e grandeza não se compara. Mesma coisa é ser humano. cada um é um. Tá no seu melhor. Pá, segue reto. Ah, que o outro tem um dedinho maiorzinho. É, beleza. O seu tá no tamanho que tem que ser. Continua o trampo. Que o patrão é bom, o salário é ótimo. Tá certo. É, certeza disso. Esse lance de comparação só serve pra ninguém parar. Porque sempre vai ter um maior e sempre vai ter um menor, não? Comparação serve pra nada. Só pra fazer parada. Dá aqueles breques. O cara começa a achar que é. Pô, eu podia ser, eu podia ter sido. Por isso não é nada, né, velho? É trampo constante. No seu melhor, velho. É. Aí consegue todas as realizações de boa. É. Seguindo o reto. Ninguém pega desvio, né, tio? De repente consegue até um atalho, parar, papá, e chega mais de junto. Tá certo. Claro, eixo mirim. É, todos os mirim, velho. Todos os mirim na chegada e na partida, pode crer. Estamos aí entrando nas dimensões que a gente pode, cuidando daquilo que a gente cuida, pro melhor, né, tio? Porque coisa melhor não há do que mudança. Pensa que troço mais sem graça se continuasse sempre a semente sendo semente. É, ela tem que cair na terra mesmo, fazer o broto, fincar a raiz, erguer o tronco, abrir as folhas e dar os frutos, né, não, tio? Ah, é? E cada fase dessa tem lá suas dores, não é? Mudar não é fácil, mas é a lei. Uma coisa que era do passado, enquanto era presente, era boa. O tempo passa, é preciso crescer. É preciso mudar. O aprendizado de criança é um. O de adulto é outro, né, velho? E não vai ter ninguém que não vai crescer, tio. Portanto, não há quem não tenha que mudar. E não há grande suficiente que não vai crescer ainda mais. É a lei universal, né, não? Transformação é constância. É, e a aceitação dessa mudança é fundamental, meu irmão. Ficar só deitado assim, pá, morgando nos louros das vitórias, só faz o cara estagnar, né, não? Apodrecer lá nas folhas. É por isso que chega mirim pra falar com as raízes. É, fala um monte de merda. Adubando geral. É. E acaba que tem muito negro que começou a se mover e aceitar que mudar é bom. Que mudar é fundamental. Papo reto. Tá certo, mirim. Eixo, mirim. Tá só começando, hein? Sempre. É o que eu falei, ritual de passagem, parada, duas zerinha, papapá, da terceira. Já saiu dela, da segunda, já tá me entrando na terceira, meu irmão. Sem parada, não. Nossa. Nossa. É seguir reto, é seguir firme. é bom, patrão, é ótimo. Aí, só seguindo junto, né, tio? É. E como eu falei, vai ter mais mirim nas paradas. Putz, velho. Chega mais. Agora é as mirim, né? As mulherzinhas. Que nem a maricotinha. É. Oh. Só na atividade. Da hora. Daí vai entender, né? Qual que é. É. Que é aquele lance. Um empurra, o outro segura, um empurra, outro segura e vamos fazer os equilíbrios da coisa. Tá na hora de chegar o lado feminino das meninas, não. Aí vocês vão ver o que que é mudança. É. Muito bom. Bom, salário é ótimo. Patrão melhor ainda, viu? O trampo é constante. Nesse ritual de passagem, aí te vê o que que é que não mudou ainda. Já aceita o que não pode ser mudado e segue nas mudanças que já pode, não? É, com certeza. Nossa. Crente, é, só é. É. E você teve que trabalhar muito na proteção nesse tempo aí? É, rolou uns lances brabo, tio. É. Nada que não pudesse ser levado na voadora. Que boa. Ei, labareda ajuda? Muito, né? Ele também tem o cetrinho. Olha. A gente muda, a estrutura de algumas coisas na base do cetro. É brincadeira, meu irmão. Tá certo. Então tá, Mirim, você precisa vir falar mais com a gente, hein? A gente fala, mas Beleza. os povos de lá virem que só fala merda, Não. velho. Tem que adubar essas raízes pra ver se brota alguma coisa que presta. Entendi. Tem que jogar. Quanto mais joga esterco, mais fortalece a raiz. Sorte. Não adianta querer falar bonitinho pra quem é feio, né, tio? É. Ué. Só faz a máscara bonita e lá por dentro tá. Que é só nojo, velho. O jeito é chegar mirim junto, pá. Dá só aquele choque no cérebro, parará. Aí o camarada começa até a pensar, né? O vacilo já. Dá aquela brecada. Se não for assim, tem vacilão aí que fica só jiboiando de. É. Chega aí nos parangolés e fica jiboiando os outros. Como é que é isso? Dá um É. exemplo, dá um exemplo. Não faz porra nenhuma, mas atrapalha quem tá fazendo. Seja jiboiar. É, uma vez eu falei pra tu, onde tem luz, chega um monte de mariposa só pra sugar ela, não É. é não? E onde tem um bonzinho, é um monte de vampirinho sugando ele. É, o bom não. O bom já sabe qual é, pá, não deixa vampirinho chegar perto. Mas os bonzinhos, só se pode. Tira a máscara de bonzinho e larga de vaidade, porra. Eu sou tão bom. Eu dou a minha vida pelo outro. Tu é um otário, meu irmão. Você tem que dar sua vida. É pra tu. Onde já viu isso? Qual é? Tu se joga no buraco um com o outro e vai ajudar ele como, velho? Ah, bonzinho se joga. E por quê? Porque ele é humilde? Não, porque ele é orgulhoso, vaidoso. O que é que os outros acham que ele é estrelinho, bonzinho? Santinho. Por isso que se fode. Tá ali de aparência, né? Pô. Olé, né? Qual é? Olé, meu irmão. Vamos aí ficar esperto, porra. Tira a máscara de bonzinho. Mostra logo, pá. Eu sou bom. Otário, não. Só otário pra deixar chupim ficar chupando ele, né, tio? Só otário pra deixar o chupinha, realmente. Olé. Cada um tem sua força, cada um tem sua capacidade, meu irmão. O bom, ele empurra o outro para usar a capacidade que tem. O bonzinho carrega nas costas. Otário. Lá, porque lá no final ele quer ser bem visto, né? Claro, e a vaidade. Ixi. Nossa, como ele é bom. Bom caralho. Otário. Que pessoa mais boa, maravilhosa. Olha lá. Não se ama, faz só pelos outros, não faz por si porra nenhuma. Vai falar que não é otário. Faz por si. Fica. Já viu algum fraco levantar outro fraco? É difícil, hein? O forte é que levanta o fraco, qual é? Ele é meu irmão, eu tenho que me fuder por ele, porra! Qual é? Não, ele é meu irmão, então eu tenho que me erguer e erguer ele junto comigo. Qual é, meu irmão? Vai cair no buraco com outro por quê? Tem como ajudar caindo? Ai, eu estou sofrendo muito, porque o outro lá se arrebentou, o outro se arrebentou, tu tá inteiro, vai lá e ajuda, pô, os band-aid. Não. O cara bateu a cara no muro porque quis, meu irmão. Avisado foi, velho. Prepara aí os curativos. Aí, não tem o tal dos livramentos? Escolheu bater a cara no muro porque quis, foi ou não foi? Ai. Avisado foi. Agora tu vai lá e bate junto. Esse é o bonzinho. Bonzinho ele vai junto. Se ferra junto pra dizer que é bonzinho. Aí eu tiro a minha camisa e dou pro meu. Se eu tiver só um pão, eu dou esse pão para o outro, porra. Divide, porra. Tem só um pão, parte no meio. Agora tu fica com fome, o outro vai comer, velho. Babaquice é essa? É tudo para os outros, nada para mim. Isso é a lei do bonzinho. Resumindo, otário é igual poeira. Onde tu vai, tem. É a lei do desamor, tio. Não é a lei do amor. A lei do amor é equilibrada. É, pode crer, não tem amor, tem disciplina, velho. Certeza, papo reto. Tem amor, pode olhar, tem disciplina também. Tem saber onde pisa. Tem olhar as consequências. Tem desamor, vai na doida, vamos fazendo as porradas de coisa sem saber se vai ou não vai dar alguma consequência. Intenção move ação, tio. Intenção de ser bonzinho nunca ajudou ninguém. Intenção de ser bom, de ensinar a pescar em vez de dar o peixe. papo reto que funciona melhor. Vai ficar dando peixe até quando, meu irmão? Aí fica as jiboias, né? Tudo jiboiando em volta, pá, esperando tu pescar pra dar o peixe pra eles. Falta de caridade, porra. É falta de caridade. É caridade porra nenhuma. É coisa de bonzinho. Bonzinho tem essas ondas. Ah, tadinho. Ele não tem, eu vou dar tudo que eu tenho pra ele. Pra... Vai lá e ensina ele como é que você faz pra ganhar o teu, meu irmão. Qual é? Vai deixar o cara na vasilha do fraco. Na vasilha da vítima. Tem porra de vítima nenhuma, velho. Uma coisa é consolar, outra é esclarecer, velho. As duas têm que caminhar junto. Bonzinho só quer consolar, velho. Escutar lástima. Oh, como eu sofro. Caralho, velho. O bom não, ele chega, escuta aquela ladainha, pá, já saca logo que é uma ladainha, quer falar do tempo todo. Aí pergunta pro cara, tu vai mudar a ladainha ou eu posso ir embora? Nossa. Não, mas ladainha é lamúria, né, velho? Nossa. Porque queixa dá quem quer mudar a situação, se queixou, pô, não tá bom. Me ajuda aí a pensar o que é que eu faço pra melhorar. O lamurinhento, ele fala no teu ouvido. Hoje, amanhã e sempre que ele puder, a mesma coisa, gente. Mas papagaio. Nada funciona para mim. Tudo dá errado na minha vida. Porra. Isso é lamúria, tio. O cara não tá querendo mudar porra nenhuma. Só quer lamentar. Aí tu pega teu peixe e dá pra ele, não? É. O bom não, filho. Já lamentou? Beleza. Vai aprender a pescar ou vai ficar aí com fome? Ah, não sei como fazer esse bira, meu irmão. Não é quadrado. Tá aqui, ó. Tá aqui a vara, tá aqui o anzol. Se mexe. Ou então fica aí, de boiando. Que eu tô indo, fui. Aí é o bom. Essa é a diferença. O que que bom não se fode? Ele não é fodível. É. Daí sim, hein? Bonzinho só se fode porque ele é fodível mesmo. Ele já tá fodido porque tá aí na máscara, pá, na vaidade. Olha como eu sou bom. Eu tirei tudo de mim, dei para o outro. Ficou pelado, né, velho? É, vamos esperar aparecer outro bonzinho. Aí vai fazendo o bonde dos bonzinhos, um fudendo o outro. Legal. Vai mudar quando? Tem diferença que faz diferença, tio. Como é que é isso? Uma coisa é tu pegar da mão e o outro segurar e se erguer. E outra é tu dar a mão e o cara te puxar pra baixo, nas ladainhas dele, pá. Vai descendo a sua vibração até tu achar que a vida realmente não tem a tal da providência. Divina. É, existe esse lance. A providência está aí o tempo todo. Quem não entende o que que é a providência? Não entende porque não quer, Não, mas explica. Para quem não entende o linguajar, o termo. velho. É. Se tu tá na vibração da providência, tá? Como é que vocês falam? Tu agradecer a tua própria vida e parar da lamúria, velho. Lamúria adianta do quê? Se mexe. A A providência é algo que só acontece quando tu se mexe. Tu entra na ação, tu entra no movimento, igual a veinha, cabeça dois falou. Quando tu se movimentar, tu se movimentar, só tu que tá parado, meu irmão. Aí não tem como a providência manifestar para tu. É no movimento que a providência divina funciona, velho. É, porque do céu só cai mesmo, é bosta de pinto, velho. Se pombo. É, assim. Espuma, né, meu irmão? Mas a providência não cai do céu. Ela expande de dentro de tu, velho. Quando Oh. vem o movimento. Pode crer, papo reto. E existe. Vem de onde tu menos espera. Que nem um lance aí com a tia, que eu gosto dela pra caralho, falou. Contou a historinha do cara, pá, que tava numa ilha perdidaço. Não sabia como sair daquela ilha, pá. Quando ele aceitou a situação, começou a ir pescar, caçar, pra comer, pá. Acendeu uma fogueira já, passar as comidas, saiu para dar umas caçadas, pegar umas frutas, pegou fogo em tudo. O cara ficou sem saber o que que ele ia entender daquilo, porra. Tava fazendo tudo certinho, pegou fogo em tudo. Quando ele tava começando a querer, a se queixar com Deus, veio o navio, pai, gostou. E ficou de cara, porra. Como vocês me acharam aqui, pô? Vimos seus sinais de fumaça, meu irmão. Ah, É assim que funciona. é assim que é. Assim que é. Ah, Quando tu pensa, pô, foi a pior coisa que aconteceu. Foi a mais correta e mais rápida pra providência chegar até a tu se moveu, velho. Se move, meu irmão. Sai da jiboiagem. Vai à luta no seu objetivo. Ah, mas eu não posso porque eu não tenho. Cara, tu tem tudo, velho. Se aconteceu o sonho, o desejo, o objetivo, lá dentro de tu, vai ter um jeito de realizar pro lado de fora, pode crer. É só se mover, né, velho? Agora quer ganhar parado, quer que eu vou dar o peixe pra ele. Sem pegar na vara, sem, né? Pô, só. Isso é jiboiagem pura, velho. Tem uns caras aí nos parangolé que ficam jiboiando e falam, porra, cara, tu trabalha bem pra caralho. Admiro você. Por que que não faz também, velho? Só fica jiboiando, apontando dedinho pra ver quem faz certo, quem faz errado. Dono da razão, cheio de crescer. Mas não é nada. É. Sou bonzinho. Por isso que se fode todinho. Mas É. Beleza. a pessoa acredita que está ali existindo um certo benefício para ela. Por que que ela tem essa ideia de que está sendo beneficiada quando não está? Chama-se preguiça. É. Por quê? Porque não quer se mexer. Acha assim, não, pegar do outro é mais fácil. É, o outro é bom. Ele vai me ajudar. Ele vai passar os conhecimentos dele para mim. Tem como. Tem como passar informação, tio. Conhecimento vem na prática. É. Certeza, papo reto. Quem é que tem conhecimento? Quem tem prática, velho? O resto só tem informação. É mesmo. Certeza, velho. Nossa. Os caras ficam jiboiando. Eu sei porque eu sei. Sabe informação, quero ver tu fazer, velho. Quem sabe faz. É mesmo, nossa. É, e ficar aí apontando dedinho para os que estão fazendo. Então, porque não, nas paradas lá que o fulano, não sei das quantas, falou, não é assim não, pô. Porra, lá nos tempos dos antigos, né, velho? Tudo evolui-te. É. E os jiboia quer ficar só lá, né? Certo, agora vai querer também, pá, andar nas carroças. É, porque não pode evoluir, pá. Nada pode evoluir, as tecnologias, não pode. Porra, o Mirim fala na tecnologia, na tecnologia, então ele não é Mirim. Demorou. Mirim tá sacando as paradas todinha, meu irmão. As tecnologias começou, foi do lado de cá, velho. É. E pode ter certeza, tinha dedinho de Mirim na parada. É. Mirim é renovação, é mudança aqui. É força de evolução, sim. Querer ficar marcando passo, porque não tem coragem de usar as tecnologias de. Pô. Vacilo. Quer tecnologia melhor do que a magia, tio? É. Isso não é magia, isso é tecnologia, velho. Quando ninguém sabia qual que era, não acreditava. E agora que usa? É. E não sabe ainda nem direito como é que funciona, é magia ou não é? Não é. Tudo do passado, que era tecnologia, progresso e evolução, era chamado de magia. Mesma coisa da agora. Enquanto não se sabe. Parece mágica. Quando se aprende, é hábito natural. É ou não é? Só é. Sempre. Eu tenho percebido esse movimento, Chumirim, de que as pessoas, quando a gente se torna assim, alguém talvez mais conhecido pelo número de coisas que fazemos, a nossa sociedade tem esse, eu chamo de mau costume, de perguntar para uma pessoa informação de outra área. Por exemplo, você vai perguntar para um humorista sobre política, velho. Quer dizer, Nós, né? Pergunta pro cara que mexe nas tecnologias, se manga com leite da febre. é, Porra! O cara nem sabe, né, meu? mas como ele é bom na tecnologia, agora o povo quer, acredita nele, quer jogar tudo nele, as esperanças. Giboiagem. Pura giboiagem. Viu? Qual que Viver é? assim é joia. Purgando. E pegar tudo prontinho, mastigado, pá. Isso é jiboia de pura, meu irmão. E bonzinho, bonzinho já se vai caçar as respostas e tal. Em vez de chegar e falar, porra, tu quer saber isso tudo, porra. Ou Vai lá ver qual é. procura um perito na área, né? É, pelo menos, né, de. Nossa Tu vai Senhora. saber se manga com leite da febre. Tu não tomou nada disso. Nem era do tempo dos escravos, pá, pô, ficar regulando que. Não. Então, Mas é mais fácil perguntar do que ir lá saber qual é. É muito mais fácil pegar só as informação do que buscar os esclarecimentos da prática, tio. É. Se tu sabe alguma coisa de alguma coisa, Tu tem que saber tudo e todas as respostas, porque é informação apenas. Quem não tem esclarecimento é que age assim, jiboia. Quem não tem o quê? Esclarecimento é o conhecimento da ação, a prática. Nossa. Ah, então, e é o mesmo que acontece na estrutura própria da sociedade. A gente pede para o político decidir se determinado lugar merece ter uma ponte ou não, para o político decidir se o desmatamento de determinado lugar é bom ou é ruim, como que vai cuidar, em vez de pedir paciência fazer isso. Quer dizer. Em vez de saber qual é a distribuição, né? As É. coisas do político. Cada um faz lei, outro faz outra coisa, outra, uns obedecem só. Aí chega lá, os que obedecem, fala, podia fazer uma lei assim, cara. Fala, pode, porque já viu, né? Tem que ser bonzinho. Tem que falar o que não pode fazer para parecer bonzinho. E aí tem o prêmio dele, né? É, porque bonzinho só se pode. É que a gente não quer deixar a outra pessoa, por exemplo, insatisfeita. É esse o tal da Lembra física. as palavras? Não sei. Nossa, que palavras É tão bonitas. simples. Não É. sei. Vamos pesquisar junto. Que eu também gostaria de saber qual é. Mas não tem que falar. Eu sei tudo. Tô sabendo que tu é o bonzinho, gente. Bonzinho tem essas ondas. Quanto simples é dizer não sei. E aquele que tem a coragem de dizer assim, pô, não sei. É sábio pra caramba. É, pode crer. Não conheço nenhum otário que diga não sei. Só sábio. Só esperto. Parará, papá, e aí, é isso, é assim, não sei, pô. Ah, eu não Faz sou. parte da minha função. Então, eu não sou. Ninguém é bom em Ah. tudo. Ninguém o Só quê? o grande. Ninguém. Ninguém é bom em tudo. Só o grande. Ninguém sabe tudo, só o grande. E se vem uma pergunta, vamos buscar a resposta, não é não? E a primeira resposta, se não é da sua função, eu não sei. Manga com leite dá febre. Não sei. Vamos beber junto. É louco. E é aquele lance de precisa mesmo subir uma montanha para saber que ela é alta. É, não. Tem umas paradas que é. Como que vocês falam? Óbvio, é óbvio. É. Não precisa subir a montanha para ver o tamanho dela, não, velho. É só olhar para ela, né, não? É assim. Mas bonzinho faz isso, não. Ô bonzinho, a montanha é alta. É muito alta, vou subir ela pra tu ver. Pá, pá, pá, pá. Qual é, velho? Tua função nem é essa, porra. Aí tá lá o bonzinho vacilando lá em cima, se arrebenta pra cair lá pra baixo. O outro só dá uma risada, porra. Era alta mesmo. Daí já é meio tarde, né? Você tem visto muito suicida? Um bocate. Dá umas paradas aí. Pega um no braço do outro, sai juntando os outros também. Pá, nas tentativas, né? que mais tem agora é neguinho com essas ondas. É tão triste. É triste não, tem um bando de jiboia cercando outra jiboia. Pode crer. Quem quer o céu na terra, meu irmão, tá é jiboiando. A terra é lugar de atrito. É. Se não tivesse atrito, nem perto ficava, meu irmão. É a lei da gravidade. É a lei da gravidade? Só. Então. Você tem uma palavra que também pegou assim no consciente das pessoas, no consciente coletivo aí. Que é a engendro. Fala aí dessa palavra, explica um pouco para o pessoal aí. Engendros e pedantes. É essa mesmo. Essas jiboiagens sacanas. De ficar perguntando pra que você possa descobrir pra ele. Ou ficar apontando dedinho sem dar a mão pra ninguém. Engendros e pedância é aquele lance do cara criar um, como é que vocês falam, velho? Um conceito na cabeça e o outro tem que seguir ele. Ele prega uma coisa, mas ele mesmo não faz. Os outros é que tem que fazer. É engendrar de pedância. É engendrar a pedância da alma. Peraí, é engendrar a pedância. É de criar em si mesmo aquilo que não se é. Só a casca, a máscara que mira enxerga, arranca na porrada. Na voadora. É. Ou na bicuda mesmo, pá. Vai depender, né, não? Então, às vezes nos colocamos nestas situações assim, despercebidamente, como o sapo que acaba sendo cozido, porque o fogo foi aumentando bem lentamente. Que se já tivesse quente, ele teria pulado fora. Como que a gente descobre isso, se isso acontece na nossa sociedade de uma forma sorrateira, assim, bem vagarosamente? É, mas sempre vem o desconforto. Uhum. Aí ninguém deixa virar raiva. Mas como ensinaram que raiva é um sentimento que não se deve ter, ele fica triste. E quando vem essa tristeza, é o primeiro sinal que devia se mexer, né, não? Sair das paradas erradas. Parar de jiboiar. Entrar no movimento. A vida é movimento. Uhum. É, pode crer. Só sapo que fica cozido é que não pula, velho. Mas ele tava sentindo desconforto. Por que que não pulou? É mesmo. É, qual é? Tava muito cômodo. É o tal da acomodação. Engendros e pedância também. Ah. É. Engendrou em si mesmo, pá. Que não tinha forças. Tinha que ficar no sistema, pá. Mas até o sistema te move, te. E é certeza. Na hora que a dificuldade vem, sapo pula, pode crer. É. Por isso que mirim fica parado, velho. Mirim sempre tem trampo. A gente leva a dificuldade pra fazer sapo pular. É. Nossa. É uma leitura interessante esta. É. A gente leva dificuldade pra fazer sapo pular? Claro. Já viu o sapo ficar parado quando tá com fome? É, realmente. Sai pulando, caçando. É, realmente. E o oposto, então, desse movimento seria a depressão? Deu para entender aí, gente, de pedância, assim. Deu. Mas fala aí, Mirim, o oposto disso seria, no caso, o oposto dessa movimentação, desse se mexer para não ficar ali sendo cozido, é o oposto disso, desse se mexer para fazer acontecer, é o que traz para as pessoas a depressão? A engenharia de pedância traz essa porra desse troço aí. Porra desse troço. É. A acomodação, a vasilha da vítima, todos estão contra mim. Ninguém me ajuda. Todos me acham errado. Não, eu não posso sair de onde eu estou. Tu é árvore, velho. Criou raiz na boa. Não. É querer ficar no passado o tempo todo, é que tá essa tal de depressão. É ficar mastigando o passado sem agir no presente. O passado só existe na sua cabeça, meu irmão. Passou, já acabou. É a tal de pressão que vem de dentro. É a depressão, a pressão para mudar, a pressão para fazer diferente, a pressão para reconhecer que ninguém é vítima de ninguém. Ah, mas o cara me humilhou. Claro, velho, tu é humilhável. O cara me fudeu. Claro, tu é fudível. Sai dessa. Aí a coisa muda. Certeza, papo reto mesmo. Mas se a pessoa disser assim, não, mas o que ele fez para mim é imperdoável. Perdoa, porque tu nunca perdoa a si próprio, meu irmão. Tu entra na vasilha da vítima sempre, velho. É a mesma coisa de dizer o passado nunca vai passar. É o vacilo. O passado já passou, não existe mais. Só tá na sua cabeça. E tu tá aí viajando. É, aí entra no exame, toma uns goró, mano, aí, pra esquecer. Beber pra esquecer. Fumar um pra esquecer. Qual é, velho? Tem que esquecer porra nenhuma, tem que agir. No presente. No seu. Pô, o cara fez um troço lá. 1800 Guaraná de rolha. E tu tá sofrendo até agora, velho. É, a procissão já passou, tu tá aí com o chapéu na mão, para dar. Não é, otário? Esperando a hóstia. É, qual é, meu irmão? Já foi, já era. Segue pra frente. Mas não, fica lá, empacado. E quem empaca no passado, empaca dentro da própria cabeça. Isso se chama depressão. É, surto. Ah, surtei, pô. Surtou dentro da própria cabeça, porque tá vivendo no passado. Aí tem uns outros aí, uns e outros. Ô, Mirim, eu tenho uma ansiedade constante. Porra, tá preocupado com o futuro por quê, velho? Esse futuro nem existe ainda, meu irmão. O seu agora, tu não vai viver ele por quê? Agora tá acontecendo nada de errado, tá tudo beleza, pá, ar pra respirar, sangue tá correndo no corpo aí, beleza. Vai agir, porra. Futuro é semente. Semente tem que plantar, tem que semear, tem que adubar, parará, papá. E tu tá aí só olhando pra semente. Ah, beleza. Todo lugar que eu vou, diz que eu tenho um grande futuro. Futuro é semente, meu irmão. Vai ter que plantar no agora. tirando lá onde plantou para ver se brotou não, vai deixar adubar, é, botar uma aguinha, para papá. Ah, não, mas eu não consigo. Fala sério, meu irmão. Tu não consegue viver o teu agora. Então tu não tá vivendo nada, meu irmão. Vai encarnar quando? Pra que serviu essa porra dessa nova oportunidade kármica? Só pra ficar repetindo, desconfurado. De ter perdido o tempo. Dentro do tempo, porque não teve coragem de curar o tempo e viver o agora. Tempo nem existe, mano. Como é que é essa tal dessa vasilha da vítima aí que o povo gosta de, você falou, de entrar? Coitadinho de mim, ninguém me entende. Eu não consigo, eu sou tão fraco. Tudo dá certo para os outros, tudo dá errado para mim. Oh, é o meu karma. Eu tenho que sofrer para pagar as minhas dívidas. Tu virou banco, meu irmão. Banco masoquista, sadomasoquista. Ah. Karma é só, como fala, uma possibilidade que pode se repetir. E é tuas escolhas, velho. Não vão mudar, não. Tá com uma página em branco no livro da vida. Tu vai escrever a mesma porrada de besteira que tu escreveu antes. Qual é, velho? Vacilo total. Ah, mas eu não me lembro do que passou, claro, velho. Passado é passado, não existe mais. Só dentro da sua cabeça. E o karma é a mesma coisa, velho. É só um furinho. Uma bobeira que tu deu. Vai ficar de bobeira o resto da eternidade agora. Tu pode fazer diferente, meu irmão. O passado já passou, não existe mais. Deu pra entender? O que é que desenha? Ó, tem que desenhar! A gente ri aqui, mas lá embaixo, às vezes alguém tá numa esfera bastante escura ou trevosa ou densa, e não é tão divertido assim, né? É, porque fica só, né? Vivendo o quê? Passado. Vivendo dentro da própria cabeça, velho. Sofrendo. Dentro da própria cabeça, velho. Negando aquilo que é. Pra tentar estar. Ninguém é sofredor. Mas tem muitos que estão sofrendo, né, tio? É a diferença que faz a diferença, meu irmão. Muito Eu bem. disse, ser e estar, Ah. caminhamos juntos, no agora. Deixa o passado passar, deixa o futuro lá, onde seja que ele esteja, porque ele nem existe ainda, dentro da linha temporal. É aqueles assim. Que só a física quântica vai esclarecer. Por isso que cada um tem um anjo de guarda que merece, não? Como é que é isso daí? De cada um ter o anjo de guarda que merece. De repente ele é tu mesmo, né, velho? Do futuro. Oh, agora sim. É, velho, por que tanto cuidado? Já parou pra pensar nessa? É, realmente. É, tô cuidando de tu, meu irmão. Certeza, papo reto. Isso daqui é só ilusão, já passou, já é, já foi. É só sair do passado, né, tio? Sair do karma e entrar no Dharma. Como diz aí os cara aí dos mantras. Teu objetivo de vida, tio. E teu objetivo presente. E em cada agora, em cada presente, esse objetivo ser trabalhado. É, Dharma. Mas é real. Ninguém ia proteger ninguém se não tivesse um motivo muito importante para isso. Não é não? Ah, é. Então, Mirinho, o que que você acha assim agora que falta nesse momento da humanidade em termos de compreensão para deixar de ser quem a sociedade ensinou a gente que temos que ser e para ser esse ser mais pleno? Bota pra fora quem tu é, né, tio? É, realmente, É. vou pensar, né? O que tem de grandeza aqui dentro de cada um é muito, muito mesmo, tio. É por isso que mirim tem dó de ninguém. Mirim ensina a pescar. Na porrada, mas vai. É por amor, tio. É, dá pra ver dentro da semente. E dentro da semente tem uma floresta inteira, meu irmão. Por isso que não dá para ficar amaciando com vacilão. Tem que mudar. Botar para fora todo o amor que é grande demais que tem dentro de tudo. É. Botar pra fora toda a paz que é grande, imensa, que tem dentro de tu. O seu ser. É, e esse seu ser faz todas as mudanças no estar. Essa é a diferença que faz a diferença. Papo reto. Já é. Só é. E quando a gente então busca arrumar no outro, sabendo que ainda existe tanta imperfeição na gente e quer tornar público o jeito estranho que o outro, que você acha estranho no outro e quer tornar isso público, para os outros ver como que essa pessoa é ruim, ela é chata e você está correto. Se a pessoa pensa desse jeito, o que que você pode dizer para ela como conselho? Para com vacilo. Olha o teu espelho aí, ó. O que tu tá vendo no outro é o que tu é, meu irmão. Tá apontando o argueiro no olho do outro, sendo que a trave tá aí tampando sua vista inteira, meu irmão. Quem olha pra si, quem cuida de si, não tem tempo pra ficar cuidando se o outro tá certo ou errado. Quem tá certo nem discute, meu irmão. Vai trampar que é melhor. Se a tua realização tá em apontar defeito, meu irmão, nem pra lixeiro tu serve. Certeza, velho. Fala um pouco do lixeiro. Qual que é então a analogia que a gente pode pegar dessa posição de ocupação e trabalho que não deixa de ser tão nobre quanto as outras? É o critério, meu irmão. É pegar com coragem aquilo que já não serve mais para ninguém e levar para onde tem alguma serventia na natureza, né não? É não ter medo de sujar as mãozinhas com a sujeira dos outros. É. Nem achar que o defeito do fulano prejudica, me prejudica em quê, velho? Se tua mão é limpa, É, meu irmão. Quem aponta demais o dedo tá tentando esconder os defeitos que tá apontando. Não se conforma de alguém cheio de defeito ter mais realizações. Não me disse, é simples. Alguns chamam de ego, né, tio? Eu chamo é de inveja mesmo. Ah, como aquele que não é nada consegue tudo e eu que sou tão bom. Nada consigo, nada faço, porque tu não faz, velho. Tu não reconhece o teu valor, tu tem medo de fazer pouco. Daí então tu não faz é nada, velho. Eu chamo isso de orgulho. Todo orgulhoso é assim, tio. Aponta o defeito do outro para disfarçar o próprio. Porque não tem coragem de fazer pouco. Então não faz nada e nem quer que ninguém faça nada. Vixe. E desse belo espelho, a criatura aí podia, né, a se melhorar, puder parar, papá, porra. Eu tenho razão, então tem que discutir com o cara, tem que fazer meu trampo e só. Cada um é o que é. E se está errado, o ser dele de repente não tá. Mais vale uma mão em ação do que uma língua na falação de certeza, papo reto. Quando você fala certeza, papo reto, parece que você tem assim uma segurança sobre aquilo que fala, que você quer que seja notado pelas pessoas para que tomem logo alguma atitude a respeito do que estão ouvindo. É isso? Certeza. Senão eu nem era mirim, né, tio? É. Mirim sabe do que fala, porque sabe o que faz, tio. É. Mirim sabe usar as técnicas. Certeza. Mas qual que é então o prejuízo para a consciência daquele que nos ouve se não levar a cabo aquilo que já é capaz nesse momento? Que já tá levando, né? Não despertou, não tem amor por si próprio. É, vive detonando a si mesmo, na tal da sabotagem. Porque tem medo de ser. Prefere ficar na acomodação de estar. É o que é. O prejuízo é só um. Se manter na ilusão total. Achando que tá fazendo, tá parado, marcando passo. E pior, a primeira porrada que levar, cai e não levanta. É que nem os bonzinhos que gostam de dar conselho pros outros. Não, você é uma boa pessoa, você pode se melhorar. Mas ele mesmo não está se cuidando, não está se melhorando, para papá. Aí passa, né, mirim, dá só aquela cubada, papá. O cara dá conselho bom pra caralho. Vamos dar umas bicudas nele, ver qual que é. Caiu, tombou. Esborrachou, não é mirim. Deu para entender o que é que eu desenho também. Não, não, deu para entender. Agora, então, não há na sua experiência algo que possamos utilizar como justificativa louvável para estarmos numa situação difícil ou ruim? Não existe. Vamos seguir naquela, como é que vocês falam? Linha de raciocínio. Tudo nesse universo é vibração, não é não? A sua vibração é a sua sentença. Tu entra numa de criticar o outro, passa, já entrou na vibração dele, já afundou a si próprio. Tu entra numa de acusar o outro lá, ah, ele me ferrou, ele me fudeu. Tá, tu já entrou na vibração dele, saiu de si, não é mais estar só. Não existe justificativa para não evoluir-te. É birra. Birra de criança manhosa que acha que dando birra não vai crescer. Será que não vai te? Ou a vida vai ter que pegar, botar na sinuca de bico, mandar mirim incubar. Tirar do avesso. É, mirim é travesso, né não? Ele vira tudo avesso e mostra que o seu nível de evolução, conhecimento, é suficiente para fazer a mudança. Certeza. A maioria que vai para o fundo do poço descobre que é só bater o pé e subir, meu irmão. E outros ficam lá dando justificativo. Quem é que sai do fundo do poço? O que bateu o pé e subiu, olhou para cima, parou de olhar para os lados e começou a olhar para cima, para tal da providência. Claro, claro. É o que é. Por isso que Mirim nem escuta justificativa. Não, Mirim, não me dá boa tona, não, porque pai, eu tô tentando. Tentar não é fazer. Começa a treinar, então. É, que treinar tu faz. Não deu certo, tu faz de novo. Não deu certo, faz de novo. Até fazer perfeitinho. É. Ah, Mirim, eu vou tentar. Lá vai a bicuda. Amirinha, aprendi, eu vou treinar agora. Ah, beleza. Vamos se enrolar para tu treinar, beleza. Que nem teus braços, tio. Não era fininho? Tu tentou fazer o músculo crescer ou tu treinou para fazer ele crescer? Ah, fui treinando e disciplina. Onde tem amor tem disciplina, né, não? Sim, senhor. Disciplina nada mais é que persistência, tio. É não parar na primeira topada. Tá difícil, vamos dar recuada pra pular o obstáculo. Beleza? Ah, tá difícil, é pesado isso aqui. Vai devagar. Disciplina é nada mais do que persistência no ato que leva ao seu objetivo, meu irmão. Até tinha um solzão, que andava com outro solzão que dizia assim, disciplina, disciplina, disciplina. Qual é a melhor forma de fazer as coisas? Disciplina, disciplina, disciplina. Ah, já até sei quem é. É um solzão. É, mano. Pois é, pode crer. Nossa, é realmente. Mas ninguém quer isso. Disciplina é simples. Ah. É o caminho mais rápido para alcançar o seu objetivo, não É isso é verdade. é não? Jiboia é o caminho mais rápido, por acaso. Não, senhor. É, senhor é um grande, né? Eu sou mirim, sou pequenininho, tô aprendendo. Tá aprendendo, né? Tá certo. Mirim, estamos se aproximando aqui do fim. Ah, além de convidar você para outros diálogos, eu gostaria que você passasse para a gente assim uma mensagem final e pudesse então aí novamente, festejando 2 anos de diálogo com os espíritos, passar uma mensagem também nesse sentido para quem nos ouvem. Beleza. E dois passos. Ainda tem muitos passos para o infinito, né, não, tio? Sim. Vamos continuar caminhando. Treinando sempre, tio. Parar de tentar. Começar a treinar. A ficar no seu melhor. Papo reto funciona beleza. Estamos aí. Eu, Brazinha, Caveirinha, na Breda, nas paradas, cuidando do que tem que cuidar. Desenrolar é na hora que começa a agir. Parado de boiando, nós vamos dar bicuda para ver se se mexe. Mas começou a mover. Estamos aí. Tu tem um problema, meu irmão? Beleza? Tu quer resolver ele? Tamo junto, estamos aí. Sempre. Patrão é bom, salário é ótimo para quem treina. Sem justificativas. Sem não dou conta. Parar de ficar só no passado. Começar a viver o presente, naquilo que é. Toda semente é assim. Ela precisa parar de tentar e começar a desabrochar, germinar, fincar raiz. Tá melhor, meu velho. Parar de queimar a etapa. Jiboiando, ninguém vai para lugar nenhum. É andando. É movendo, é no movimento que tá a solução de tudo. Vai pro movimento, meu irmão. Não importa o tamanho do caminho. Importa que tu já tá andando, não? É aquele lance. Bateu, quicou, levantou, fez melhor. Aí é mirim. Aí, Amiri. Estamos só no segundo passo, segundo degrau. A escada é longa pra caralho. Vamos continuar subindo, não? Valeu. Só é, Mirim, graças a Deus. Então, quero agradecer a você em nome de todos que nos ouvem, por ter trazido aí um pouco mais do que é Mirim para o consciente coletivo. Valeu, tô indo. Fui. Valeu, Tempestade. Graças a Deus. Mirim, quicou, bateu, levantou.